Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Está a começar mais um Notícias quebrando os seus 3 anos de revolta pela morte de Dandara, de notícias do The Library is Open. Eu sou Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E hoje vamos começar com as notícias de cá. Exatamente, nosso bloco sobre notícias de Portugal relevantes à comunidade LGBTI+. A gente vai começar então com uma notícia que, na verdade, é um informativo. A Câmara Municipal de Lisboa começou aí no último dia 30 de janeiro a primeira discussão pública que vai definir o primeiro plano municipal LGBTI+, do município de Lisboa, para os anos de 2020 e 2021. Isso acabou por acontecer porque, durante os 2 anos anteriores, em 2018 e 2019, várias cidades de Portugal que fazem parte, não é, de uma rede associada chamada Rede Arco-Íris, ou seja, cidades que se comprometeram a fazer políticas públicas para a população LGBTI, fizeram essas várias discussões nos 2 anos anteriores para que essas cidades tenham justamente esses planos municipais para que as populações, as pessoas LGBTI em especial, informem, comuniquem, expressem todas as necessidades, problemas, dificuldades, como é que a administração municipal pode implantar desde ações, quanto eventos, quanto políticas públicas direcionadas à população LGBTI. Todo esse projeto e todo esse processo também faz parte da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação, chamado Portugal Mais Igual, que é realmente uma iniciativa do governo federal português. Então, para vocês verem, né, gente, nós em São Paulo já estamos acostumados com o Plano Municipal LGBT há mais de 10 anos. E Lisboa vai ter pela primeira vez agora, com uma consulta pública, que é muito, muito, muitíssimo importante. Se tu que estás a nos escutar, mora em Lisboa, vive na região metropolitana de Lisboa também, seja uma pessoa LGBTI ou não, nós vamos deixar o link aqui na descrição para o documento que define o regulamento, não é? Para fazerem as contribuições e também o endereço de e-mail. É realmente endereço de e-mail para a gente escrever o e-mail lá, o que a gente quiser, e eles vão aceitar nessa consulta pública, que tem o apoio, obviamente, das duas maiores organizações da sociedade civil relacionadas à população LGBTI aqui em Portugal, que é a ILGA Portugal e a rede ESA ECO. E tem uma curiosidade sobre a administração municipal aqui em Portugal, que é uma boa oportunidade de falar. As cidades portuguesas não têm prefeitura, elas são administradas pela Câmara Municipal e pelas juntas de freguesia, né? Em cada freguesia. Então, não existe um poder executivo concentrado numa figura só na administração a nível municipal de Portugal. E eu achei esse modelo extremamente interessante. Que Nossa, loucura! interessante mesmo. Continuando sobre Portugal, agora falando de uma novíssima e inovadora campanha que vai começar agora mesmo, neste mês de fevereiro aqui em Portugal. O GAT, que para quem ouviu o nosso episódio especial do HIV/AIDS de 2019, já sabe o que é o grupo dos ativistas em tratamento e testagem aqui de Portugal, uma ONG gigantesca relacionada à questão de saúde sexual e ISTs, HIV/AIDS, junto com a Cosme Care, que é uma outra entidade dedicada a promover informação e formação sobre consumo de drogas e substâncias entorpecentes, se uniram para uma campanha que vai lidar e informar pela primeira vez na história de Portugal, ao menos, com a prática do chemsex, que é o sexo aditivado por drogas e substâncias entorpecentes. O objetivo dessa campanha vai ser justamente informar as pessoas e orientá-las sobre como são as melhores práticas para se fazer o chemsex sem correr riscos, nem riscos físicos, nem sequelas, vamos dizer assim, não é? Relacionadas ao uso dessas substâncias associadas à prática sexual. Essa campanha está sendo muito elogiada por aqui, por várias pessoas da liderança, da militância, porque é um assunto que era sempre muito cercado de tabu e muito moralismo, mesmo dentro da comunidade LGBT. Então, o objetivo dessa campanha também é mostrar que, como qualquer outra prática sexual e como o próprio consumo de drogas em si, Não há nada de vergonha, não há nada de errado, desde que tudo seja feito com segurança, responsabilidade e cuidado. Então, vamos aí informar vocês e vamos dar uma compartilhada assim que saírem as primeiras peças dessa campanha, as primeiras imagens. Mas assim, eu achei incrível e é uma coisa que no Brasil não temos uma campanha assim, vamos dizer assim, nenhuma educação, nenhuma informação sobre isso, né? Então, vamos ver se a gente consegue mudar isso nos próximos anos. E por último, uma pesquisa foi divulgada pela entidade Quebrar o Silêncio, que é uma ONG ligada às questões de violência doméstica, violência de gênero, violência sexual aqui em Portugal. É uma ONG que não apenas trata do assunto do ponto de vista sociológico, mas do ponto de vista prático também. Ela é composta por sobreviventes de vários tipos de abuso e oferece apoio aí ao longo do país também para vítimas de abuso de qualquer tipo. E eles divulgaram, então, uma pesquisa que mostra, pela primeira vez, números sobre homens vítimas de abuso sexual em Portugal. Não apenas números, mas também relatos e análises aí qualitativas das experiências dessas pessoas. No caso, a fonte desses números vem do número de homens que procuraram os serviços da Quebrar o Silêncio, serviços de apoio, acolhimento, aconselhamento, que foram vítimas especificamente de abuso sexual. No caso, gente, é abuso sexual realmente no sentido total da palavra, qualquer tipo de violência sexual, não apenas aquilo que nós estamos acostumados a, vamos dizer assim, a colocar numa caixinha que violência sexual é só estupro. Não. Existem vários tipos de violência sexual e essa ONG acolhe todos eles. No total, ao longo dos três últimos anos, né, da existência da Quebrar o Silêncio, 251 homens procuraram os serviços da ONG, especificamente em situações de violência e abuso sexual. Mas é um número que ainda reflete, principalmente considerando os relatos que foram recolhidos, não é, dessas pessoas para o relatório, muito associados à vergonha, a medo de preconceito e autoculpabilização. Então, em média, nesses últimos três anos, a associação recebeu basicamente 8 novos casos por mês, e a maioria desses casos, 64% deles, mais especificamente, foram feitos por escrito. Ou seja, as pessoas não se dirigiram e nem fizeram um contato telefônico. E eles consideraram isso uma informação relevante porque reflete mais uma vez a questão da vergonha e do medo das pessoas de se exporem, seja mesmo falando ao telefone, para relatar um caso de abuso sexual sendo a pessoa um homem. Então é um relatório muito, muito interessante. Outra questão também que até onde eu saiba no Brasil não é muito tratada do ponto de vista estatístico, né? Então fica aí mais um exemplo e parabéns aí para a Quebrar o Silêncio. Obviamente vamos deixar o link da associação aqui para vocês conhecerem o trabalho e quem sabe inspirarem e levarem algumas das ideias para o Brasil. Agora a gente vai para a nossa coluna de entretenimento e hoje a gente está cheio de notícias boas. E a primeira delas é que o carnaval está chegando, né? As pessoas aí do Brasil já estão a postos, fazendo seus bloquinhos e se divertindo. E a Camila Prince, que é uma modelo de 40 anos, vai ser a primeira madrinha de bateria trans a desfilar numa escola do Grupo Especial de São Paulo. Lembrando que o grupo principal é como se fosse, sei lá, a Série A do Brasileirão, a louca! Isso, é tipo a Série A. É como é bom. No caso, é do Campeonato Paulista. Exato. A Camila, ela vai desfilar no total em 4 escolas de samba. E as escolas são as seguintes. O Colorado do Brás, que é a escola do grupo especial. Pela Camisa Verde e Branco, que está no grupo de acesso. E na segunda, dia 24, ela vai desfilar pela Unidos de Santa Bárbara. E antes, inclusive, no sábado que passou agora, dia 15, ela desfilou pela União Imperial de Santos. Olha só. A Camila, ela mora na Suíça há bastante tempo. Inclusive, lá ela também é integrante de uma escola, que é Unidos de Lausanne, ou Lausanne, que é na Suíça, né? Não sei. Lausanne. Não sei, amor. Lausanne. Lasanha. Lasanha. Manila Lausanne. Exato. E a Camila mora lá, mas sempre vem pra cá, porque ela fala que o carnaval pra ela é muito importante. Inclusive, o carnaval foi onde ela se descobriu, porque ela fala, né, que ela vem de Porto Ferreira, que é uma cidade do interior de São Paulo, onde existe esse costume no carnaval de as mulheres se vestirem de homem, os homens se vestirem de mulher. E é mais ou menos quando ela tinha uns 10 anos de idade e ela se vestiu de mulher, ela sentiu que era isso. Do tipo, clicou. Ela falou, olha, tá aí, realmente. Né? Então, pra ela é muito importante. Ela se mudou pra São Paulo em 1998 e o primeiro desfile que ela fez, não como madrinha de bateria, mas já participando do carnaval, foi na camisa verde e branco. Então, pra ela é muito especial, por isso esse ano também ela vai desfilar na escola que tá no grupo de acesso. Mas aí, parabéns pra Camila, arrase muito. Esperamos que você tenha arrasado, estamos gravando antes do seu desfile do sábado, então não temos como saber. Mas esperamos que você arrase muito e parabéns pela conquista. Ela, inclusive, falou que várias pessoas trans entraram em contato com ela para poder parabenizar, para poder agradecer por essa representatividade. Que é a mesma coisa que aconteceu com a pessoa da nossa segunda reportagem de hoje, que é o ator trans Bernardo de Assis, que atualmente está trabalhando na novela Salve-se Quem Puder, se eu não me engano é a novela da Sete, da Globo, que ele faz o Office Boy Catatau, né, que é um personagem ali meio do núcleo um pouco de comédia, assim, e todo o gimmick do personagem é que ele dá em cima da Renatinha, que é a Juliana Alves, e ela caga na cabeça dele. É aquela coisa clássica que conhecemos de novelas brasileiras. Pois é. E o Bernardo fala que ele tem muito orgulho de mostrar, né, ele sempre tira foto sem a camisa para poder mostrar que ele fez a cirurgia de retirada das mamas. E numa entrevista, inclusive, que o Bernardo deu pro G1, pra Patrícia Kogut, ele fala sobre que ele quer continuar crescendo nessa carreira de ator, porque ele quer realizar o seu próximo desejo, que é a remoção dos úteros e dos ovários. Né? Pra quem não sabe, o SUS não faz essa cirurgia de retirada dos ovários, e é uma cirurgia extremamente cara. Ele diz que ele estima mais ou menos por R$20 mil. E é o sonho dele, porque para os homens trans, eles têm sempre que continuar tomando a testosterona, porque os ovários estão sempre produzindo hormônios femininos, né? Dito femininos. Então, ele precisa sempre estar tomando a testosterona o tempo todo. E essa injeção gigante de hormônios dentro do corpo acaba por causar muitos problemas de saúde. Então, o principal sonho dele nesse momento é retirar os ovários para que ele justamente não precise tomar testosterona com tanta frequência, né? Essa semana passada ele fez 25 anos e está comemorando essa questão de como foi importante para ele e do tanto de gente que chega para ele e fala sobre a importância dele ser esse ator trans que, por incrível que pareça, não está interpretando um homem trans na novela. Uhum. Eu acho que é o mais legal, assim, da gente falar que é. Enquanto as pessoas trans são sempre reservadas a papéis trans e olhe lá, né, quando não colocam uma pessoa cis pra interpretar, atualmente, no que se sabe dentro do contexto da novela, o personagem dele é um homem cis. Então, isso é bem legal. A gente vai deixar o link pra entrevista dele completa. Tem várias coisas que ele fala sobre a carreira dele e tudo mais, pra vocês conhecerem o Bernardo, mais uma dessas pessoas trans que está aí mostrando que foda-se pra você, que não gosta deles. Eu gostei muito dessa entrevista dele, porque ele fala que não tá estabelecido no roteiro se é cis e trans o personagem, mas tem, né, a cisgeneridade compulsória, né, então as pessoas sempre assumem, né, mas ele disse que se os roteiristas decidirem revelar em algum momento que o personagem é trans, pra ele, tanto melhor. Ele disse, as duas situações pra mim são incríveis. Me colocaram pra interpretar uma pessoa cis, ótimo, eu sou um ator, eu tô aqui pra isso. Me colocaram pra interpretar uma pessoa trans, ótimo, eu sou uma pessoa trans, eu tô aqui pra isso também. Então eu achei incrível. E se eu não me engano, a única outra atriz trans que fez novela da Globo e interpretou uma mulher cis foi a Mônica Spinelli, né, gente? Numa novela aí de uns 2 anos atrás. que deu o que falar, porque ela é uma atriz trans assumidíssima desde muito tempo, e ela foi colocada numa personagem, numa novela, em que ela era cis. E foi a primeira vez que isso aconteceu na TV brasileira, tipo, uau, já estamos na segunda, ó, Eu me lembro, inclusive, até no ano passado, né, a Angelica Ross interpretou a Rita, né, mas não era Rita o nome dela, não lembro o nome. Rita era nome falso, não lembro o nome real. Mas ela interpretou também uma psiquiatra cis também em American Horror Story, né, então... É isso aí, gente. Maravilhosa, inclusive. Melhor personagem de American Horror Story 8. É... 9. Sim. E continuando nessa seara aí, já que a gente falou de Estados Unidos um pouquinho, a gente vai pra Marvel, que finalmente, depois de muita reclamação aí de basicamente todos os fãs de quadrinhos LGBTs, vai finalmente ter o primeiro casal gay de super-heróis em um filme do MCU, né? O Marvel Cinematic Universe. Ou meu cu. Ou meu cu, também. Prefiro o Pablo Vittar Cinematic Universe. Porque já tem bicho e travesti a rodo, então pra mim é perfeito. Exato. É, numa entrevista pra Logo, o ator Haas Sleiman, que vai fazer o super-herói Pastos, fala que finalmente a gente vai ter a representação que a gente tanto espera em um filme da Marvel, né? Que tem toda a questão Marvel, é da Disney e tudo mais. E ele não fala diretamente, mas a reportagem da IndieWire, inclusive, faz ligações com as outras vezes em que o MCU e a Marvel e a Disney como um todo ultimamente tem dito... Ah, não, porque tem muita representação. Tipo, o personagem gay que aparece em Avengers Ultimate, que basicamente é um dos diretores do filme, um dos irmãos Russo, que só fez uma ponta ali e aí ele chega e fala, ah, não, eu sinto saudades do meu marido sumiu. E é isso, a representação do filme. E um beijo que acontece em, tipo, 3 segundos de tela... em Star Wars, o último filme. Mas aí o ator fala, inclusive, que a Chloe Zhao vai finalmente dirigir a primeira cena de beijo gay no filme da Marvel. Inclusive, ele fala que foi uma cena muito bonita, todo mundo no set chorou, foi muito emocionante. Tipo, eles poderem representar uma família, porque o Fastos, né, e o marido dele tem um filho, inclusive, dentro da equipe. Então, isso foi muito importante pra lembrar o mundo de que a comunidade queer, tipo, todo mundo é igual. Aquele discurso, né? Que todos somos iguais e tal. E tentando passar aquele pano ali pra Marvel e pra Disney. Que a gente sempre tenta. Mas enfim, de qualquer forma, que bom que a gente vai ter essa representatividade. Os Eternos vai estrear agora no final do ano, se eu não me engano. Agora, no final do ano, né, daqui lá pra frente. Em novembro, se eu não me engano. Eu não sei vocês, mas eu não estou empolgado. Quando eu li sobre os Eternos, eu confundi tudo, porque eu pensei em Inumanos. Pensei, nossa, gente, mas já não foi uma bosta? Vamos fazer outro? É, não, os Eternos são outra coisa. Tem uma coisa interessante também, um detalhe interessante nesse casal. Os dois atores do casal são gays, assumidos, e é um homem negro e um homem árabe, né? É, tem aí várias camadas. Tem coisas interessantes, se você olha o contexto todo. Sabe, tipo, por exemplo, no elenco a gente tem a Angelina Jolie, que é assumidamente há muitos anos bissexual, uma das primeiras pessoas grandes de Hollywood a se assumir bissexual. A gente tem a Salma Hayek, tem o Kumail Nanjiani. Então, assim, a gente tem um elenco diverso, a gente tem pessoas ali envolvidas, a gente tem o Taika Waititi como diretor e escritor do filme, mas assim, não sei. Eu acho meio, tipo, queerbaiting, do tipo, ah, depois que a gente já fez o maior filme em questão de produção da história do cinema, onde basicamente todos os atores de Hollywood apareceram no mesmo filme, agora a gente vai pôr um elenco diverso e queer. Aí eu fico meio, tipo, sabe? Enfim, antes isso do que nada, né? Mas, de qualquer forma, segue aí. E outra notícia agora... Uma das séries que a gente tinha comentado que estava em produção pela HBO aqui para o Brasil, né, séries de temática LGBTQ, finalmente ganhou seu trailer, que é a série Todix Nós. É a série, a gente comentou, que tem a direção da Vera Egito e vai ter a estreia dela daqui a mais ou menos um mês, no dia 22 de março, na HBO e na HBO Go. Pra quem não se lembra, na série a atriz Clara Gallo vive Rafa, que é jovem de 18 anos, pansexual e não binário, e que decidiu deixar a família no interior de São Paulo e vai se mudar pra capital pra morar com seu primo Vini. Né? E aí, entre as coisas que acontecem na série, ele explicando pra ele como falar os pronomes corretamente, o que ele deve dizer, que não é prima nem primo, é prime. E essas coisas assim, vai ser uma série bem com um foco mais educativo, a gente pode dizer assim. A produção vai ser realizada com investimentos próprios da HBO Latin America, como a gente disse, com a direção da Vera Egito, e ela, inclusive, está envolvida em alguns roteiros junto com o Daniel Ribeiro. A produção toda está tipo, cheio de pessoal que está realmente empenhado em mostrar essa cena há bastante tempo. Então não é um pessoal que apareceu agora. Né? É feito em parceria de produção com a Paranoid Filmes. Então vamos aguardar aí. Quem quiser ver o trailer, eu acho que tem no YouTube, a gente vai deixar o link para vocês assistirem. E quem tiver HBO, HBO Go ou tiver vontade pra assistir, tá sempre aí as formas alternativas. Então, vejam a série Todix Nós, dia 22 de março. E agora uma nota aqui na nossa editoria de cidadania, representatividade e visibilidade. Começou nesse domingo, dia 16, e vai até o dia 22 de fevereiro. A Semana da Conscientização do Espectro Arromântico é um evento internacional, anual, que tem como objetivo aí espalhar a conscientização sobre identidades arromânticas do espectro e conscientizar a todos sobre a existência das pessoas nesse espectro. O arromanticismo é uma orientação romântica. Ela descreve aí pessoas cuja experiência de romance não bate aí com as expectativas normais da sociedade no que se refere aí a relações românticas e amorosas, porque essas pessoas, obviamente isso varia de cada um, mas elas têm pouca ou nenhuma atração romântica por outras pessoas. E é muito interessante que isso está acontecendo justamente num momento em que a sexualidade está meio que aí em evidência por causa do Vitor Hugo, também conhecido como meu crush, participante do BBB 20. O Vitor Hugo já se declarou como uma pessoa assexual e as pessoas estão meio que confundindo as coisas, né? Pra quem não tá assistindo, quem não tá acompanhando no Twitter e afins, o Vitor Hugo, ele tá meio que apaixonado por um outro participante do reality e as pessoas estão questionando, ué, se ele é assexual ou assexuado, como disse uma participante. Aposto que foi a Boca Rosa. Não, foi a Gabi. Quem é essa? A loira, cantora, sertaneja. Que tem a irmã gêmea. Que no caso é porque tem duas meninas louras idênticas no Big Brother, que eu não sabia a diferença até ontem, o Rodrigo me mostrou. Enfim, as pessoas estão questionando, ué, mas se o Vitor Hugo é assexual, como que ele pode estar apaixonado pelo Guilherme? Então, só pra deixar claro aí que são duas coisas completamente diferentes, né? A sexualidade, na verdade, é um espectro relacionado à falta de atração sexual, total ou parcial, e não é porque uma pessoa seja assexual que ela é arromântica também e vice-versa. Exato. Pode ter casos de pessoas que estão aí em ambos os espectros, mas isso não é uma regra. Exato. Enfim, o fato é que o debate da sexualidade do Vitor Hugo virou até trending topic no Twitter e afins. Então é interessante que isso esteja acontecendo justamente próximo aí a essa semana, que é importante não invisibilizar as pessoas arromânticas e também não as pessoas assexuais, né? Mas principalmente mostrar essa distinção entre um espectro e o outro. Exato. E quem quiser aí saber um pouco mais sobre a Semana da Consciência do Espectro Arromântico, ou a Romantic Spectrum Awareness Week. Pode entrar no site Arospec Week, ou arospecweek.org, mas a gente deixa o link aí na descrição para ficar mais fácil. E só para complementar também, existe sim uma Semana da Visibilidade Assexual e ela acontece esse ano entre 25 e 31 de outubro. E na nossa coluna internacional, a gente também vai ter só um follow-up rapidinho. A gente deu a notícia aqui no Notícias Quebrando sobre a questão do casamento igualitário na Irlanda do Norte. Inicialmente, ele tinha sido previamente aprovado até que a Irlanda do Norte estabelecesse um governo próprio, um parlamento próprio, um controle próprio. Caso eles não fizessem isso até uma data limite, valeria a lei que vale para o Reino Unido todo, que é que o casamento igualitário é permitido. E nós também noticiamos que aconteceu exatamente isso. Eles não formaram esse governo, então vale a lei do Reino Unido inteira. E aí, nessa terça-feira, dia 11, aconteceu o primeiro casamento igualitário homoafetivo lá na Irlanda do Norte, entre as jovens Sharni Edwards e a Robin Peoples. Elas se casaram, elas já tinham trocado votos antes, há 6 anos atrás, mas agora, oficialmente, elas estão casadas. Então, parabéns para Sharni e para Robin por fazerem história. Parabéns para o casal, e isso responde a nossa dúvida se a Blue Hydrangea casou. Pelo menos não foi a primeira. Não foi a primeira, mas esperamos que ela tenha se casado. Mas tá tudo muito bom. Bom. Tá tudo muito bem. Bem. Mas realmente, a gente mora no Brasil. Logo, a gente não podia esperar que isso ficasse assim pra sempre. Ok, você venceu. Batata frita. No caso, é Manicômio Brasil mesmo que tem pro jantar. Primeiramente, uma notícia um pouco mais geral sobre o governo Bolsonaro, que é uma coisa que os especialistas em saúde pública já estavam à espera há algum tempo que acontecesse, e aconteceu. A ficha caiu. O governo federal anunciou oficialmente que vai pedir a recontratação e a contratação, não é, de médicos cubanos novamente dentro do programa Mais Médicos. Ué, mas eles não eram guerrilheiro? Ué. O que é que aconteceu, Mores? O que todo mundo sabia que ia acontecer. Médicos brasileiros não se interessaram pelas vagas que eram preenchidas pelos médicos cubanos dentro do programa Mais Médicos, que, obviamente, são vagas concentradas principalmente em cidades com baixa densidade populacional e difícil acesso, e também cidades que têm uma situação econômica muito ruim, umas cidades muito pobres, em que o único equipamento de saúde que existe na cidade é justamente uma unidade básica de saúde. Então, ou as pessoas têm médico naquela unidade de saúde, ou elas não têm médico. Uhum. Não existe escolha. E foram justamente nessas cidades que os nossos queridos, maravilhosos, tão altruístas sempre, tão cumpridores do juramento de Hipócrates, levam aquilo ali à risca. É um... dá gosto de ver, como diria minha avó, membros da comunidade médica brasileira simplesmente não preencheram 700 vagas. Eu vou repetir. 700 vagas dentro do SUS que estavam preenchidas anteriormente pelos médicos cubanos no Mais Médicos. Ué, mas eles não estavam roubando o emprego das pessoas e afins? Pra você ver, né, Mores? Aparentemente, quando você rouba zero, é zero que fica no lugar. O que acontece? Exatamente, são 757 vagas de médicos que estão ociosas por conta do não interesse e da desistência de médicos brasileiros que chegaram a se inscrever, ir aos lugares e desistir, simplesmente. Puf, desistir. E então, a única opção do governo é voltar ao molde original do programa Mais Médicos e reativar a parceria com o governo cubano nesse sentido, que no papel, ou seja, na duração que foi estabelecida do acordo ainda na administração da Dilma, ainda vale. Não expirou esse acordo do governo brasileiro, apesar da pataquada de Jair Bolsonaro. O governo cubano, inclusive, foi muito paciente, porque se eles quisessem fazer a quebra do acordo por causa da sacanagem, eles poderiam, mas eles não fizeram. O que isso significa? Que o governo vai ter que abrir um edital para fazer a seleção, vai ter que ativar os dispositivos do Ministério da Educação para fazer a revalidação, não é, dos diplomas dos médicos estrangeiros aqui no Brasil, para eles exercerem a função regularmente. E, obviamente, que tudo isso vai custar muito, mas muito dinheiro público. Yeah. Isso poderia ter sido evitado. Olha só. E não foi. Brasil. Mostra a tua cara. Já tá mostrando, agora esconde. Já mostrou demais, agora esconde. Pra gente ficar assim. Agora... Pra terminar o Manicômio Brasil de hoje, a gente debochou do governo Bolsonaro, tivemos o nosso momento. Mas, infelizmente, a última notícia do Manicômio Brasil hoje é uma notícia triste. No dia de ontem, 16 de fevereiro de 2020, completaram-se 3 anos do assassinato da Dandara dos Santos, que era uma travesti do Ceará e foi brutalmente assassinada com requintes de crueldade. E, por sorte de um vídeo que foi gravado do incidente, por pessoas ligadas aos assassinos mesmo, eles foram presos no final de 2017. Inclusive, nós noticiamos isso aqui no The Libraries Open ainda, se não me engano. Ainda não existiam notícias quebrando separadamente. Muito bem. No sábado, dia 15, foi encontrado o corpo da Monique Matias Chagas, de 25 anos, também travesti, em Missão Velha, no interior do Ceará. Enfim, ela sofreu violência letal e foi encontrada com o corpo acorrentado a uma cachoeira. Ela também tinha cordas amarradas ao pescoço e estava parcialmente submersa. A Monique não foi identificada no ato. Ela só foi identificada depois que a família começou a procurar nas delegacias da região informações e começou, na verdade, a pedir ajuda, porque eles já estavam preocupados, pois não viam a Monique já há mais de 24 horas e não tinham tido nenhuma comunicação da parte dela. Por acaso, eles visitaram a delegacia da cidade em Juazeiro do Norte e reconheceram a Monique por fotos que já estavam sendo comunicadas, não é? As unidades policiais da região, para quem tivesse mais informação sobre o assassinato da Monique. Então, é uma notícia muito triste, especialmente nessa data, e também porque é mais um lembrete de que o Ceará, de acordo com os relatórios da ANTRA, é o segundo estado brasileiro que mais mata pessoas trans e travestis no Brasil. Lembrando que isso significa que o Ceará está apenas atrás de São Paulo nesse ranking. Então fica aqui a nossas condolências, nossos sentimentos para a família da Monique e esperamos que as pessoas que fizeram isso sejam ao menos encontradas e respondam por isso e que esse caso seja tratado como deve. Como um crime de ódio transfóbico. Porque agora nós temos legislação que abarca essa interpretação, então esperamos que ela seja usada, né? E é assim que termina o Manicômio Brasil de hoje. Bom, Maurício, vamos em frente então agora com o Boletim Drag Race, o seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race, correlatos e afins. Nessa última semana, então, nós tivemos aí o primeiro promo com informações e cenas aí mais estendidas da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race, mantendo aí o tema, né, do Reunited States e American, American, American, Pledge Allegiance to the Drag, etc., a mesma coisa que a gente já tinha visto, mas o promo é bastante interessante porque a gente vê basicamente todos os jurados convidados. A gente vê vários looks de entrada na workroom pela primeira vez, pequenos momentos aí de confessionários e de momentos de workroom com as queens desmontadas, pequenos trechos ali de runway e de momento de julgamento dos jurados. Tem um momento que aparece as queens meio que num semicírculo com as luzes apagadas e no chão de um palco ou algo assim escrito You Better Vote, que né? Vai ser aí a temática da temporada, como a gente já tinha adiantado. Tem uma cena que indica que parece que a gente vai ter algo no estilo desfile de moda da sétima temporada. E alguns dos jurados convidados que são mostrados nesse primeiro promo são a Nicki Minaj, que a gente já sabia, a maravilhosa Alexandria Ocasio-Cortez. Maravilhosa rainha! Né, que já tinha cantado a bola no passado, que provavelmente ia rolar alguma coisa. A Thandie Newton, the hilarious Leslie Jones. E depois, mais pro final, a gente tem Pledging Allegiance to the Drag. A gente tem Jeff Goldblum, Whoopi Goldberg, Chaka Khan, Normani, Robin e Winnie Harlow. Só que saiu também, tem um outro vídeo que acho que foi só em redes sociais, não sei. Eles soltaram pequenos videozinhos de todo mundo que vai ser jurado. De todos os jurados, Pledging Allegiance to the Drag. E aí a gente vê que além de todos esses que eu citei, teremos também Daisy Ridley, que é a Rey de Star Wars, a Rachel Bloom de Crazy Ex-Girlfriend, a Olivia Munn e o Daniel Francese e o Jonathan Bennett, que estiveram juntos em Mean Girls. Então já especula-se aí um desafio baseado em Mean Girls, talvez. Sim, inclusive um beijo pro Daniel Francese. Pode me ligar. E teve uma outra novidade bastante interessante sobre a estreia de RuPaul's Drag Race Season 12, que a RuPaul entregou na entrevista que ela deu no Late Night with Seth Meyers, no último dia 12. A RuPaul deixou escapar que o sonho do Telo finalmente se realizará. Assim como aconteceu na sexta temporada, a 12ª temporada terá 2 Big Openings. Obrigado, RuPaul! Então, assim, a RuPaul, provavelmente ela não podia ter falado isso, mas ela é do jeito que é, né? Ela foi muito clara e muito específica. Ela falou pro Seth Meyers que no primeiro episódio vai ter a Bunch of Girls e no segundo episódio vai ter o outro Bunch of Girls. Então, confirmado aí, Season 12 terá 2 Big Openings 6 anos depois. Exato. Vocês já pensaram se rolar mesmo a Returning Queen? O combo desses gimmicks? Sim, eu fico bem, bem empolgado. E eu fico pensando agora que, com certeza, tem alguma coisa aí na quantidade de participantes. Pelo fato de ser um número ímpar e serem 2 Big Openings. Ok. Ou seja... Ou tem alguma outra que vai entrar, uma 14ª. Ou a minha teoria de que primeiro entram 13 e depois entram as outras 37 vai se realizar e vamos ter 50 drags nessa porra. É, eu quero ver como que vai ser a dinâmica da Nicki Minaj como convidada especial do primeiro episódio. Será que ela vai aparecer nas 2 Big Openings? Eu acho que não. Ou metade das queens vai ser privilegiada com a presença da Nicki Minaj e o resto não? Olha, se for uma Nicki Minaj e a outra Whoopi Goldberg, eu acho que a gente tá no mesmo nível, assim. Ok. Pra corresponder a Arias, eu acho que deveria ser a Nicki Minaj no primeiro e a Robin no segundo. Ou a Normani. Ou a Chaka Khan. Mas enfim, gente, eu fiquei chocado e eu amei o elenco de jurados, assim. Sim. E eles investiram uma grana nesse elenco de jurados, porque assim... É perfeito. Eu me senti meio, pra quem é fã aí da Nintendo e tá por dentro dos memes, eu me senti no meme do Smash Bros. Everyone is here. Eu amo. Lá com o Seth Meyers, a RuPaul falou também que a Nicki Minaj é uma das convidadas especiais e ela não consegue lembrar o nome de nenhum dos outros, porque a idade dela compromete a sua memória. E a RuPaul deixou escapar também que teremos aí uma masterclass da RuPaul sobre drag. Tava tudo muito bom demais pra ser verdade. Dinheiro. Bom, RuPaul's Drag Race Season 12 estreia em 28 de fevereiro. É uma sexta-feira. E o episódio do The Libraries Open sobre a estreia da Season 12 vai ser bem especial. Eu acho que todo mundo tem que ouvir. Fiquem atentos ao horário de exibição de RuPaul's Drag Race na VH1, gente. O horário é 8 horas da noite, Eastern Time, que cai aqui pra gente no Brasil às 22 horas e em Portugal 1 hora da manhã. Só que isso vai ser só durante 2 episódios, o primeiro e o segundo, porque dia 7, se eu não me engano, começa o Daylight Saving Time nos Estados Unidos. Então essas 2 horas de diferença do Eastern Time cai para 1 hora de diferença. E aí, a partir do 3º episódio, é 9 horas da noite no Brasil e 30 em Portugal. E quando começar o horário de verão aqui, muda aqui. Quando começa o horário de verão aí? Aqui em Portugal, no caso, o horário de verão começa dia 29 de março. Ou seja, vai ser no meio da temporada. Olha só. E acaba no dia 25 de outubro. Nossa, que verão longo. É, então, gente, aqui na Europa é assim, horário de verão e horário de inverno é metade do ano cada um, basicamente. É, nos Estados Unidos também é meio assim. É só aqui no Brasil, aqui nem mais a gente tem, né? Enfim. Ai, a Tata, nossa amiga ouvinte and apoiadora do Library, ela fez uma teoria maravilhosa, inclusive, porque tem um momento do promo que aparece esse púlpito, né, vários púlpitos, assim, que você comentou, com o negócio do... You better vote. E aí a gente tá falando, nossa, tipo, normalmente quando é essa parte do discurso, quando teve nas outras temporadas, eram bem menos queens. E a Tata fez uma observação e uma teoria que eu acho maravilhosa, porque imagina se o Snatch Game dessa temporada não é um game propriamente dito, mas é tipo um debate de presidenciáveis, com elas interpretando pessoas famosas. Já que o Donald Trump pode ser presidente... Por que não qualquer um pode ser presidente? E aí o Snatch Game é elas num debate. É uma teoria bem legal. Seria bem incrível. Bom, rumores. Tá rolando aí uma série de rumores. Rumores. Rumores. Seguinte. Uau, eu ia citar Fleetwood Mac depois dessa desistir. O rumor que tá rolando aí no Reddit é que uma pessoa que conhece uma pessoa, que conhece uma fonte, que conhece alguém dentro de RuPaul's Drag Race, disse... Drama. Exposed. Disse que Tyra Sanchez está sendo aí cotada ou já em negociação para participar do All Stars 6, que seria filmado esse ano. Parece que os produtores demonstraram interesse por uma participação da Tyra, principalmente porque nos últimos meses aí ela voltou a estar mais nas redes sociais e ela tem seguido uma outra cartilha, digamos assim, né, na forma de se relacionar com fãs, com haters e com o espólio Drag Race, digamos assim. E chegou até a fazer uma carta, né, pedindo desculpas aos fãs e tal, pelas coisas que aconteceram nos últimos anos. E parece que isso teria chamado aí a atenção da galera que a chamou de volta para um All Stars. Eu acho um rumor bem furado, mas eu enfim, tem coisas que acontecem no universo RuPaul's Drag Race que a gente só acredita vendo e quando a gente vê, a gente pensa, what the fuck? Exato. Né? Bom, depois de Bibi participando de um, por que não, né? Aí a próxima chama Raja. Sim, que não vai, né? Olha, como a RuPaul é a única pessoa que dá um dinheiro pra ela, ou é a única fonte de renda da Raja hoje em dia, talvez acho ela que ela até aceitaria. Né? É. Olha, o que eu quero a minha narrativa da Bibi espiã. Não interessa quem seja. Eu quero minha narrativa da Bibi espiã. Nem que seja Tyra espiã. Nossa, melhor fanfic essa, né? A pena. Bom, agora a gente vai pegar um aviãozinho lá pro Reino Unido, porque todas as próximas notícias se passam lá. A Michelle Visage já vem flertando aí com a TV inglesa há bastante tempo, que a gente sabe. E ela tá trabalhando aí com a World of Wonder em um piloto pra BBC Three com o título provisório de Get Off Your Ass. Seria um programa aí que mistura um chat show, um talk show de celebridades com um formato de makeover. Meu Deus. E o primeiro episódio, piloto, foi filmado aí em janeiro. Então, vamos ver se a BBC Three vai comprar essa bomba. Mas considerando que a Michelle Visage já tem uma presença na TV britânica mesmo antes de RuPaul's Drag Race chegar lá, Eu não acho, não ficaria muito surpreso se ela tivesse o seu próprio programa lá. É. E pelo que chega pra gente também, não é como se a TV britânica fosse o suprassumo da qualidade, né? Nenhuma TV aberta de nenhum lugar do mundo é o suprassumo da qualidade. Exato. Essa é a verdade. Sivana. É, a única coisa que nós temos e que é realmente uma verdade é que a BBC é um modelo, né? Um modelo de estrutura, um modelo de programação e tal, mas não significa que seja perfeita, mesmo porque, gente, vamos lembrar, é uma TV pública. Uhum. Se o público gosta de uma coisa que outras pessoas acham ruim, a BBC tem que passar. Do mesmo jeito que existe Doctor Who, existe Dancing with the Stars. É assim, Strictly Ballroom, desculpa. É, esqueci que não tem Dancing with the Stars. Enfim, mas eu acho que esse formato da... Strictly Come Dancing, Strictly não? Come Dancing, é. Strictly Ballroom é o filme do Baz Luhrmann, a louca. Mas... esse formato tem muita cara de ITV, não de BBC. Bom, vamos ver. Talvez BBC Three seja adequada pra esse tipo de formato, afinal Drag Race passou lá, né? Risos. É que a BBC Three é o canal digital, dos, né? Jovens, né? Conectados, exato. Millennials. E saiu também na semana passada a lista de indicações do British LGBT Awards 2020. O British LGBT Awards, ele é a versão inglesa, mais ou menos assim, do GLAAD Media Awards, que a gente sempre fala aqui, que é um prêmio para reconhecer aí o impacto de artistas, celebridades e aliados na mídia, né? Levando aí a representatividade LGBTQ+ para a mídia. O Billy Porter, o Andrew Scott, de Fleabag, o padre, né, da segunda temporada, estão indicados à categoria celebridade, junto aí com a Mandia Stenberg, de The Hunger Games, a Cara Delevingne, né, Cara Delevingne, Ezra Miller, a Hannah Gadsby, Jonathan Van Ness, Lily Singh, Zoe Kravitz e Ollie Alexander, do Years and Years, a banda, não a série, né, todos esses aí indicados na categoria celebridade. Temos também uma outra categoria que se chama Celebrity Ally. Então, a celebridade aliada. Temos aí Dua Lipa, Janet Jackson, Jonas Brothers, Michelle Visage, Jodie Corner, Tom Holland, Taylor Swift, Patrick Stewart, Surani Jones e Naomi Campbell. Todos indicados aí à categoria Celebrity Ally. E o Kati Gatwa, não sei se é assim que se pronuncia, mil desculpas, mas é o ator que interpreta o Eric, de Sex Education. Ele está indicado para um prêmio que é Online Impact Awards, junto com a Barbie Ferreira, do Euphoria, a Gigi Gorgeous e o colunista do Metro UK, Travis Alabanza. E tem uma outra categoria que é o Media Moment. Então, é o momento na mídia que foi muito bonito e que falou aí muito aí de representatividade LGBTQ. Os indicados são a dança do casal de dois homens, né? Juanes Redbe e Graziana de Prima no Strictly Come Dancing. A chegada de Drag Race à BBC Three. Só o fato de ter Drag Race, claro, na BBC. Sex Education, aí a forma como Sex Education representa relações LGBT e discute aí várias storylines relacionadas a sexo. Gentleman Jack, da BBC, que eu não sei do que se trata. E um casal queer vencendo o MTV's True Love or True Lies. E eu, né, enfatizo aqui o comentário que o Telo fez sobre a TV inglesa ser bastante peculiar, né? Só por observar aí essas indicações, a gente vê. Bom, vai rolar então aí, né, o British LGBT Awards e depois a gente pode trazer aí a lista de vencedores. E para terminar, estão rolando aí muitas farpas nos tabloides ingleses, né? Que tem os tabloides lá, né? Uhum. entre The Vivian e Divina De Campo. Ah, não acabou isso ainda? Não acabou. Ferro. Não acabou. Bullshit! A Divina deu uma entrevista para QX Magazine dizendo que ela não ficou nem um pouco surpresa que ela não ganhou a temporada. Segundo ela, ela não se encaixa no modelo de queen que a RuPaul gosta. Abre aspas. Ela gosta de pessoas que vão lá cortar gargantas e esmagar joelhos para vencer. Essa não sou eu. O que aconteceu foi que a The Vivian pegou essa indireta, né? Voando ali, ela falou, opa, essa aqui é pra mim. E foi lá no seu Twitter, postou que estava perdida e em seguida falou também que, abre aspas, esmague os seus próprios joelhos para ganhar. Eu ganhei esse show de forma justa, constantemente desacreditando minha vitória. Cresça! E assim, com esse bafo, a gente encerra o Greg Reyes dessa semana. Eu amei sua interpretação. O prêmio de melhor interpretação LGBT dentro de um podcast para LGBTs em língua estrangeira vai para Rodrigo Leite. Ai, obrigado, gente. Eu nem sabia que eu estava indicada. Aplausos. Nem sabia. Aplausos. Antes de terminar, só dar um serviço rápido aqui, gente. Já começaram as inscrições para O Podcast é Delas, que é essa campanha maravilhosa criada pela Domênica Mendes e pelo Rodrigo Basso, que é para trazer aí, amplificar e enaltecer as vozes das mulheres na podosfera, que infelizmente ainda é um meio extremamente machista, então a gente precisa realmente enaltecer e dar muito mais espaço às mulheres na podosfera. A ideia é que se você produz conteúdo, que você leve mulheres para participar do seu conteúdo e sobre qualquer tipo de assunto. Uhum. Não é aquela coisa, eu vou fazer um episódio para mulheres, então eu vou falar aqui sobre, insira aqui o que um homem machista acha que uma mulher gosta de falar, né? Uhum. Não é isso. Se você faz um podcast sobre física quântica, você vai trazer mulheres que queiram falar sobre física sobre quântica. Sobre carros vintage. Continue o seu conteúdo, só que chame mulheres. E se você é uma pessoa que consome conteúdo na podosfera, mas não necessariamente produz, divulgue e enalteça podcasts feitos por mulheres. E se você quiser inscrever o seu podcast na campanha, vai lá no site opodcastedelas.com.br, preencha um formulário rapidinho e se joga nessa iniciativa muito bafo, que acho que já é o terceiro ano. Eu acho que é o terceiro ano que a gente participa. Eu mas acho que já é o quarto. É o quarto? Arrasou. Então, obviamente, The Library is Open fará parte do podcast delas mais uma vez, com muito prazer e muito orgulho e muita vontade. E se você é só ouvinte, manda aquela mensagenzinha, manda aquele comentário nas redes sociais pro seu podcast favorito ou pros seus podcasts favoritos participarem da campanha, certo? É muito importante. E a campanha chega esse ano a Portugal. Mais novidades em breve. O Notícias Quebrando de hoje teve informações do Escrever, do 19, do BuzzFeed Brasil, do Globo, da IndieWire, do Observatório G, do Huffington Post Brasil, da revista Fórum, do Twitter de Drag Race, da assessoria de imprensa da HBO Latin America, do canal do YouTube do Late Night with Seth Meyers, do Draglicious e do Metro UK. E eu vou começar com as indicações hoje. Eu vou indicar um show novo da Netflix que eu e Tela estamos vendo, que é o Lock and Key, que é produzido aí pelo Carlton Cuse, que era roteirista de Lost e que fez Bates Motel e algumas outras bombas aí pra TV. Mas Lock and Key é bastante interessante. É uma mistura de Residência Rio com Desventuras em Série, com Harry Potter. Com Harry Potter, ok, válido. A premissa é bastante interessante. É uma família que pai, né, da família foi assassinado. Isso não é spoiler, isso é premissa da série. E a família, a mãe e os três filhos se mudam de estado, vão morar num outro estado, justamente na casa em que o pai, onde ele nasceu e cresceu e tal. E aí eles aprontam altas confusões nessa casa aí, porque eles descobrem umas chaves que têm umas propriedades bastante interessantes. E um detalhe bastante importante é que Lock and Key tem uma atriz brasileira no elenco, que é a Laísla de Oliveira, que eu acho que ela é brasileira barra canadense, não sei, mas tem tweets dela em português, falando: se alguém no Brasil ver posters de Lock and Key, por favor me mostra as fotos, quero muito ver. E ela faz um personagem maravilhoso, que é tipo meio que a vilã da série, assim. Ela é muito foda. Então, a gente tá o quê? No quarto, quinto episódio? A gente não terminou ainda, mas tá bastante interessante. E a trama está se desenvolvendo aí de uma forma bastante promissora. Então, vamos ver aí o que acontece. Mas é, de fato, uma série bastante interessante. Então, procurem aí Lock and Key na Netflix. Bom, como prometido, toda semana que eu estiver aqui no Notícias Quebrando, eu vou trazer ao menos uma indicação aqui de Portugal. E a minha indicação de Portugal dessa semana é um podcast, olha só. Um podcast chamado O Fred e a Inês Falam de Coisas. É nada mais, nada menos do que o podcast LGBT mais popular de Portugal, gente. Eles têm uma comunidade de fãs que é incrível, by the way. E é basicamente isso. O Fred e a Inês são grandes amigos de uma vida toda e resolveram fazer um podcast para falar não só de coisas no geral, de coisas que eles gostem, mas também muitas questões relacionadas a feminismo, a movimentos sociais, a militância LGBTQI e trazendo também, às vezes, convidados muito interessantes para enriquecer a pauta e falar de assuntos que não necessariamente eles dominem. Então, ouçam aí o Fred e a Inês Falam de Coisas. Eu vou indicar especificamente o penúltimo episódio que saiu, em que eles falam sobre processo de criação musical, porque o Fred chama uma das amigas dele da época de faculdade, de quando ele fazia parte de um grupo, não é? De uma banda experimental e tal. E como foi o processo deles até formarem um duo em que compuseram e fizeram músicas e tal. E eles contam várias histórias e a Inês meio que tá ali para aprender sobre a feitura da música. E ela faz várias perguntas incríveis e eles respondem de um jeito didático. Então assim, o episódio inteiro é basicamente um tutorial para você que tem curiosidade de saber como é gravar uma música no estúdio desde da escritura da letra, passando pelo arranjo, até a gravação, até uma mixagem, uma masterização. Eles explicam tudinho o que eles fizeram no EP que eles lançaram. E é incrível, incrível. Para mim sempre é interessante escutar a experiência de outros músicos, porque são sempre diferentes da minha. Mas o jeito que eles explicam é realmente como se fosse um mistério a ser revelado, assim, sabe? Tipo, é muito, muito legal. E eles são boyfish. Então, o Fred e a Inês Falam de Coisas é a minha indicação portuguesa da semana, mas eu tenho uma indicação brasileira também. Saiu o primeiro álbum de estreia da banda de punk e death metal de São Paulo, Messias Empalado. Esse nome é simplesmente maravilhoso. Eles lançaram, então, um álbum aí de 10 faixas, se eu não me engano, chamado O Evangelho dos Tempos do Ódio. Eles são um grupo totalmente LGBT, certo? Com pessoas trans, inclusive aí nos teclados e nos vocais principais. Inclusive, a V Wayward, que é a vocalista, ela não apenas é uma pessoa trans, como é também uma drag queen, certo? Faz parte da família Wayward em São Paulo. E o disco é absolutamente incrível. São letras que fazem referências a questões religiosas do cristianismo e utilizam essas referências para fazer crítica direta, reta e punk sobre o Brasil de 2019 e 2020, no caso. Então, escutem lá no Spotify, deem esse biscoito, Messias Empalado, O Evangelho dos Tempos de Ódio. Bom, a minha dica, eu vou continuar dentro do universo do entretenimento eletrônico, interativo, no caso, joguinhos. Eu continuo na minha missão de experimentar e assistir todas as coisas que a Annapurna produziu e botou o dedo deles. Então eu vou indicar um jogo que tem para basicamente todas as plataformas aí. Tem para PC, tem para PlayStation 4, tem Xbox One e agora saiu também pro Nintendo Switch, que é o What Remains of Edith Finch, que é um jogo que é basicamente um walking simulator, né, que as pessoas falam, que é um jogo onde você vai andar e vai conhecer uma história de uma família, que é a família Finch, onde você, na persona ali da Edith Finch, vai saber mais sobre a história dessa família e entender que é uma família meio estranha, que mora numa casa bem estranha, em que, basicamente assim, sem contar muita coisa da história, porque eu acho que vale a pena todo mundo jogar, é uma família que tem uma maldição nessa família, onde todo mundo da família morre, basicamente, assim, é de formas traumáticas e tal. E você entra nessa casa e vai conhecendo mais ou menos a história de cada uma das pessoas, vai entendendo a árvore genealógica da família e vai entendendo onde você, Edith, está nessa árvore genealógica. É um jogo muito interessante, assim, acho que para quem gosta de narrativa e gosta de boas histórias, é uma história não só legal pela história em si, que é muito boa, mas pela forma brilhante que a Giant Sparrow, que é a empresa desenvolvedora do jogo, usa para poder contar essa história. Então, assim, a forma como eles usam mecânicas e jogabilidade para contar a história é, assim, genial e maravilhosa. Assim. É uma das coisas que eu não via em muito tempo, essa mistura de como usar a parte de ludologia, né, a parte de jogo em si, para favorecer a narrativa e não em oposição à narrativa. Então, aconselho todo mundo que joguem o What Remains of Edith Finch. No Steam é baratinho, porque ele já é um jogo antigo para PC. Ele é um jogo de 2017, então ele tá bem baratinho aí, mas é isso. Joguem What Remains of Edith Finch e também conheçam todos os jogos que a Annapurna publicou. Porque, assim, o time de seleção deles para publicação de jogos e de produção de filme também é impressionante. Assim, a Annapurna é um lugar incrível e é isso. Queria trabalhar lá um dia. Arrasou. Segue seus sonhos que você consegue. Obrigado, RuPaul. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda-feira, logo pela manhã, no YouTube e no feed, para você poder ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido, incluindo Apple Podcasts, Google Podcasts e também no Spotify. E se você quiser prestar suas homenagens aí à Dandara e quiser denunciar algum crime que vem acontecendo na sua região, você pode mandar um e-mail para a gente para contato@thelibrariesopen.com.br ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e comentar no post deste episódio. Lembrando que no Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast e que também somos um site movido a financiamento coletivo. Então, se você puder nos ajudar, entre lá em apoia.se/thelibrariesopen. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite no The Library is Open a partir das 21 horas, horário de Brasília, e meia-noite da terça-feira, horário de Lisboa, para mais um episódio do The Library is Open, dessa vez com um tema especial, que estava a ser pedido há bastante tempo por várias pessoas, e uma delas é convidada do episódio em si, e nós vamos falar sobre fetiches e fantasias sexuais. Então é isso, amores. Estejam conosco na estreia do episódio no YouTube a partir das 21 horas, horário de Brasília, meia-noite da terça-feira, horário de Lisboa. Repetir para vocês não esquecerem. E a gente se vê. Boa semana. Mua. Boa semana, gente. Beijos, bom trabalho. Mua. Mua.